Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Deseja todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acreditem. Olá, interneticos, voltamos com mais um Jurassic Combo. Acertou! É porque eu li aqui. É porque tá escrito aqui. Falta Jurassic Combo 20. Só já assim, é o 20, né? Hein? Já é o 20. Estão comigo aqui Brunão, Melina e Yasmin. E aí, beleza? Quer dizer, isso que está todo mundo ouvindo, se tudo correu bem e o site está no ar, né? Não, mas o áudio tá dando pra baixar, né? O problema não, mas, é o site. Mas o novo não vai dar se não tiver. Como é que vai subir se não tem site? Pois é, não, mas graças a Deus já estamos resolvendo. Quando vocês estiverem escutando esse programa, já vai estar tudo resolvido. Vamos explicar o que aconteceu, né? Pra dar umas explicações aí pros nossos queridos ouvintes. O que acontece? A gente tinha um host, que não vamos fazer propaganda dele aqui de graça. Eu vou fazer, mas não vou fazer propaganda, não. Eu vou falar assim: jacaré filha da puta. É, e não é o Banguela. E todo mundo tem problema com essa merda. É verdade. Entendeu? Mas isso deve ser um moleque de 15 anos com 486 na casa dele. É não, bicho. Servidor. Não, é uma grande empresa. O problema que acontece é o seguinte. Eles disseram, inclusive isso tá nos termos de condição do contrato que tá assinado. Então assim, não tem o negócio tem que reclamar, é, né? A gente não leu, entendeu? O que acontece? Ele não, tem não, lá. A gente leu. A gente só não esperou que a gente fosse chegar nesse ponto, né? Não é só isso. É porque é o seguinte: o que tá escrito lá? Tá escrito que a banda é ilimitada, mas o número de downloads, de acessos à CPU deles lá, onde está instalado os arquivos do Jurassic Cast, não pode. Não pode ultrapassar 25% do uso da CPU, entendeu? Só que nos últimos meses a gente teve um boom aí, um acesso um pouco maior, e aí acabou que extrapolou mensalmente o número lá que eles permitiam que a gente tivesse de uso, né, do negócio lá. Então a gente mudou de servidor, estamos num novo servidor com muito mais potência, prontos para o novo round, porque agora começa a nova fase. Caramba, que orgulho, hein, bicho? Pois ou é. Seja, sucesso pra gente. Ou seja, beijinho no ombro pras recalcadas, é isso. Só faltam os milhões. O seu recalco bate no meu HostGator e volta. Beijinho no ombro pro recalque passa longe. Beijinho no ombro só faz inveja, desde plantão. Inclusive, nós estávamos hospedados em um servidor junto com outros clientes de uma empresa que dá apoio pra gente aqui de Brasília, que é o nome, como é que é o nome, Bruno? Albergue Criativo. O Albergue Criativo, quer dizer, a gente derrubou o site de umas 7 ou 8 empresas, né? Aí o bicho veio ligar a gente, porra, bicho! Como é que é? E aí, essa porra tá fora do ar, e o bicho, o teu e mais 7 clientes meu! Tiro porra de bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de. Antes da gente continuar entrando nas notícias e e-mails, queria deixar aqui meu agradecimento inestimável ao pessoal do Albert Criativo, ao Luiz, ao Vitor, que entraram em contato com o antigo servidor, viram o que era que estava acontecendo, qual era o problema, passaram pra gente, botaram a gente em contato o tempo todo. A gente arrumou ainda mais outras ajudas. Eu queria agradecer muito ao Léo Bruschi, ao Guilherme Euler, que resolveu apagar a barata lá, trouxe, disse que tinha lá, arrumou a solução para nós, e queria agradecer ao meu amigo Simonardi também, que ajudou a migrar os programas para o servidor. Então o que, que acontece agora? Vou explicar aqui para deixar claro. Acho que não vai mais cair. Por quê? Porque agora a gente está trabalhando com dois servidores. Um servidor para o site e um servidor só para os programas. Então se cair um, os programas vão continuar, você vai continuar conseguindo baixar pelo feed. Ou então, se os programas caírem, pelo menos o site bonitinho vai continuar no ar, tá? E se cair os dois, porra, a gente vai ter se que... Se cair os dois, tipo, velho... Aí nós vamos ter que ir pro IG, né? Porque o processo é esse, toma no cu com o HostGator, se vira pra achar outro e depois vai pro IG. Isso. Caminho é esse. Beijo no ombro do recalque passa longe. Então é isso. Vamos para as notícias. Bora lá. Bom, então, mas a gente quer agradecer a vocês por estarem derrubando o nosso site, né? Sim, vamos de novo. É verdade. Inclusive, queria agradecer a todos os ouvintes novos que estão chegando aí, que estão ouvindo pela primeira vez. A gente recebeu vários comunicados dizendo: poxa, tô ouvindo agora e o site cai, que azar. E, gente, calma. Tudo tem seu tempo. Enfim, estamos aí esse de volta. Esse é o preço do sucesso. Esse é o preço do sucesso. Beijinho no ombro pra ser recalcada. É isso. Isso. Já falei. Bate mais alto que daqui eu não te escuto. Nossa. Isso. Inclusive é a música que está tocando atrás de nós. Sobe, Valesca. Não. No camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Inclusive, se a gente começar a ler aqui as notícias retardadas, eu queria falar, fazer um apelo pra Yasmin. Yasmin, dá um tempo nas tuas fotos, né, Fia? Que tá difícil se concentrar no Facebook. Que foi, criatura? Yasmin está num momento fashion sex appeal. Lembra aquela novela que tinha? Top Model. Aí a Yasmin bota esse par de coxas brancas. Branca mesmo. Aí eu, pô, Yasmin, aí tá foda, né? É porque eu só tava ajudando uma amiga, ela perdeu a menina que modela pra ela, porque ela tem uma loja de roupas. Não, mas peraí, peraí, você falou que ela perdeu. Perdeu a modelo, porque a modelo é muito baixinha e ela quer trabalhar com tops crop. E a modelo se escondeu em algum lugar, ela não é? Exatamente. É. O cara debaixo de uma muda de roupa, alguma coisa. Perdeu, não tá achando. Ela ficou mó horrorosa nas roupas agora dessa coleção. Aí ela disse assim: Yasmin, tu quer mais alta? Vem cá. Aí eu, tá. Não, faz um jabá aí, eu só corto. Não tem problema. Vai, pode, né? Dá licença que agora nós estamos derrubando servidor pra qualquer um que aparece aqui, não. Tá? Isso. Vai anunciar o seu Pet Lili Confecções pra lá. Vai anunciar a sua babô. Vai anunciar a sua pioneira da borracha. Sua fof em outro lugar. Sua fof. Nossa, o pessoal não só conhece. Mais de 30 de Brasília conhece essa. É, né? É. Ah, fofo. Fofo, cara, não escuta esse nome. É de uns 20 anos, é fofo. Essa eu não sei por que me lembra a Melina, sabia, Bruno? É minha. Ih, é putaria. Não, é putaria. Não, é. É porque a bicha é bruta mesmo. Olha só, jovem traída. Ih, é a Melina. Viu? Traída. Como assim? Eita, olha aí. Vamos agora. Corta, tá. Calma. Jovem traída. Agora que vem a referência com ela. Corta a tatuagem do nome do namorado que ela tinha no braço. Ela tatuou o nome do namorado no braço, arrancou uma tira de couro e enviou um pedaço da tira pelo correio pro cara, velho. Caralho. Não, mas ela foi muito burra desde o começo, né? Porque isso aí não se faz. A tatuagem não era nem o nome do cara só. Tava escrito Chopper, que era o nome, o apelido do cara. Chopper's Bitch. Isso. Caralho. Chopper. Arrasou. A putinha do Chopper. Estão roubando minhas frases aqui, ó. Tá aqui. Segundo a Bíblia. Eu não sei onde é que tá escrito isso daqui. É. O inferno é melhor de encarar que uma mulher em fúria. Velho. Esse Yahoo é bom, né, velho? De notícia. O salmo, velho. Que tá isso? Tipo, qual que é? Pedro 22:15. Mulher Mulher puta é foda. É difícil que a mulher é foda. Ei, mas se não se tem isso na Bíblia, devia ter, viu? E Pedro eu disse. E Pedro disse. Mulher é foda. Se for hétero, corre, negão. O filósofo alemão Friedrich eita. Esse tapa. Aí. O Nietzsche. Nietzsche, eu sei. O Nietzsche dizia que no amor e no ódio a mulher é mais bárbara que os homens. A inglesa Thors Reynolds, de 26 anos, levou a definição de vingança a outro nível. Conforme que saiu no Daily Mail, ao descobrir que a traição do ex-namorado, ela cortou a tatuagem com o nome dele e enviou o pedaço de pele do braço ao rapaz pelo correio. Acho muito cretino. A Londrina acreditava na história contada pelo rapaz. O rapaz iria emigrar para o Alasca após ter conseguido o emprego dos sonhos. No entanto, a história era meio lorota. O ex-namorado tinha se mudado para outra cidade com outra mulher. Anos depois de descobrir a traição, ela resolveu se vingar de uma maneira agressiva. Só contra ela mesma. Entrevista ao Daily Mail, ela contou ter levado uma hora e meia para fazer o decalque da pele com bisturi. Velho. É muito ódio no coração, né? Não, não é muito ódio, cara. Pega esse. Tá com raiva do cara, vai, pega o bisturi. Ah, incentiva o ódio, isso mesmo. Vamos. É, vamos, essa parte agora, eu vou cortar, tá? Entendi agora por que me lembrou a Melina? Não, mas eu concordo com a Melina. Ela foi burra. Isso. Devia ter. Isso, e aí ela ia passar, sei lá, 60 anos na cadeia. Gente, olha só, essa opinião das duas malucas e não é a opinião do Jurassicast, tá? E... Cara, mas a vingança. Peraí, seu Madruga. Fala pra ela sobre a vingança. Isso. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Entendeu? Olha, vocês duas são duas loucas. O que vocês querem sem partir pra agressão? Ela fez o mais do que certo. Ela agrediu, ela agrediu o próprio corpo. Agora você imagina. Ah, mas só... Não, tá certo. Foi burra, tem que se agredir mesmo. Imagina o nível de ódio dessa mulher, Brunão. Velho, imagina. Não, eu sabe o que eu imagino? Eu imagino o apertão no rabo que o cara sentiu na hora que ele abriu o pacote do correio e tinha isso na caixa, velho. Ele deve ter entrado em pânico, velho. Ele não saía mais nem do banheiro. Porque ele pensou assim, se ela fez isso com ela mesma, o que será imagina. Que ela não vai fazer comigo? E ela sabe o meu endereço. Então ele tá em pânico, velho, esperando a hora da morte. É isso. O problema da mulher é ela conseguir superar o ódio mortal que ela tem em ser trocada, em ser desprezada, em não ser querida. Olha, eu tô falando sério, não tem ódio no inferno que se compare ao ódio de uma mulher. De uma mulher abandonada, velho. É impressionante. Se tu quiser terminar com a sua mulher, faça ela terminar com você. Senão a sua vida vai virar... Mas é a técnica que meus amigos usam. Daí já é manjado, já. Inclusive o Bruno, o dia que quiser terminar com a Melina, ele tá fudido em tudo. Ele tem que simular a própria morte. Duas vezes, só pra ter certeza. Não, saber que ele vai, que vai ter a... Ele já sabe nesse programa. É, aí ela vai virar e falar assim: ah, morreu? Tem problema não, vai retalhar do mesmo jeito. Ele não. Eu já ameaço ele à noite pra ele cortar a barba. Ei, mas vem cá, Mel, deixa eu te perguntar. Isso vale até pra vocês. Porque eu tava voltando um dia pra casa com meu namorado e ele perguntou assim: amor, e se eu te trocasse? O que é que acontecia? Aí eu. Estamos na aí, Aí eu falei, eu matava tu e ela. Aí ele, e se fosse por um cara? Aí eu, ah, então tava de boa. Aí ele, vale, por quê? Aí eu, oxe, o que eu vou fazer se eu não tenho pinto? Aí eu queria só saber. Aí ele ficou tipo, sério? Não sei o quê, porque eu se fiz essa pergunta ideia, pras. Então. Ele gostou. Porque eu fiz essa pergunta pras meninas lá do trabalho, todas elas ficavam, aí é que eu ficava indignada mesmo, me trocar por um homem, não sei o quê. Aí eu queria pedir a opinião de vocês. Cara, se porque eu acho a mulher tão me trocasse tranquilo, por outra mulher? É. Eu ia pedir pra participar. É, todos os homens respondem a mesma coisa. É. Então pra que ele pergunta? Se lá se fuder. Pra ver se você é criativo, porra. Não é. Não é. Mulher mulher faz dieta líquida por 8 meses e perde movimento das pernas no Espírito Santo. Olha só que fantástica, velho. O objetivo da auxiliar de laboratório Karina Gonçalves, de 20 anos, era perder 10 quilos e ficar pronta pro carnaval. Queria, né, sapecar a doidada. Mas agora ela passa o dia sentada no sofá. Após substituir as refeições por um shake e um chá durante 8 meses, sem acompanhamento médico, essa idiota perdeu temporariamente os movimentos das pernas. O motivo, segundo especialista, foi uma beriberi hipovitaminose. Foi um geri-geri. Eu ia falar, foi um beberibe. Mas enfim. Foi um beberibe. Olha, causada, causada pela falta da vitamina B1 no organismo, que neste caso provocou a paralisação de estímulos às pernas. Durante o período, ela perdeu mais do que esperava. No início, pesava 79 quilos e perdeu 13, pagando um preço alto. Karine parou de comer e fez uma alimentação à base de líquidos. Atualmente, ela se arrasta pela casa e só consegue se movimentar com a ajuda da mãe. No café da manhã, comia um pão light com leite. No almoço e na janta, tomava shake e chá. Não sentia fome por causa dos remédios que inibiam o apetite. Olha lá, o remedinho da morte aí, o remedinho. Vi que estava dando resultado e continuei durante 8 meses. Minha mãe e minhas amigas diziam que eu era louca, mas não ligava. Você vê, em 8 meses, essa idiota perdeu 10 quilos, 13 quilos. Pois é. Eu já fiz dieta normal com nutricionista e já perdi 10 em um mês. Pois é. Caralho! Pois é. Não, se você seguir, o problema é que o nutricionista passa a dieta e ninguém segue, entendeu? É porque a dieta é nutricionista, né? Não, é porque tudo que o nutricionista passa pra você comer é tudo caro, que isso é uma porra. Não, não, não é mais assim, não. Eles, é, mas depende, arroz depende integral é caro. Carne é caro. Deixa eu ver, figo. Porra, mas, porra, mas aí, fala aí. Aí é o seguinte, se são. Então, se você não é um miserável igual essas duas aí. E tá, mas eu vou te dizer, eu fui no mercado. Eu sou o pai do Cris no mercado, né? Eu fico lá, ah, isso custa 2 centavos mais caro. É, eu sou desse jeito. Aí eu fui lá. Queijo tipo frescal, cara. É tipo 6 reais uma bola altinha. Tomar no cu. Aí eu fui olhar, sério, pé de alface, 1,30. Miojo, 89 centavos. O pobre vai comer o quê? A desgraça que tem essa cara. Vai comer o quê? Miojo. Esse animal que tá falando que compra miojo ao lugar de coisas que foram feitas pelo humano, porque pra mim o miojo achado na Antártida, tipo o Stump, lembra do Stump? O iogurte do mal, que foi achado, nego, achou um bagulho, brotou na terra, não é gostoso, vou vender. Comeu, vou velho. No pote. Comeu, não é comeu nem assim, cru. Deixou lá, encostou, é, comeu. É, vou vender, vou vender. Enviou aí, o dedo e esse animal, que tá falando aí, que eu não vou dizer quem é, mas estou olhando pra foto dela aqui, no Skype. O marido dela é engenheiro de uma montadora de carros e ela não ganha mal não, viu? Então assim, é usura, meu irmão. Isso é a porra da usura. É por isso que você é magra, Brunão. Da última vez que eu vi a Melina, as pernas dela tava parecendo aquelas traves de futebol americano. Ai, que mentiroso. Que mentiroso. Vai crer, você é o nariz. Você só escolhe com o que você quer gastar o dinheiro. Por exemplo, desde que eu comecei a montar essa casa, eu tive que decidir, ou eu como, ou eu compro móveis. Deixar um alerta aqui pra todo mundo, o alerta que tá aqui, que é o médico endocrinologista que falou, olha só, a notícia continua assim: Karine foi parar em 4 hospitais, foi atendida por 8 médicos diferentes. Depois de informar qual era a dieta e realizar vários exames, os médicos descobriram a doença. O presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia explica o que aconteceu com Karine. Tipos de alimentações à base de shakes causam desnutrição. É impossível ter em um copo de shake a quantidade de vitamina que o corpo precisa. A pessoa vai emagrecer porque estará desnutrida, mas não terá saúde. Tá? Quem falou isso foi o endocrinologista Albermar Robert Harrigan, de acordo com o G1Globo.com. Eu não estou mentindo, está aqui. Tá? Então, então a pílula de centro não está de boa. Gente, não digo a pílula de sempre, porque não tem os nutrientes também, né, cara? É, precisa. E outra, não tem organismo, o organismo precisa de carboidrato, o organismo precisa de proteína e o organismo precisa de, das vitaminas, cara, é isso. E isso é só em alimentação equilibrada, entendeu? É, ah, quem eu tá falando não isso, tomamos isso. É, quem tá falando isso é o gordo, não sei o quê. Assim, não me interessa, eu só tô falando o que que é. É assim que funciona. Se eu faço ou não, o problema é meu, entendeu? Não, eu e o Bruno falamos isso porque nós seguimos esse mantra. A gente, o corpo precisa de comida. Exatamente. É, mas deixa eu só falar um negócio. O que, que é a fome? É porque tem uma amiga minha lá do trabalho que ela vive de shake, né? Tipo assim, todo o almoço dela é isso e às vezes ela come uma salada. Aí eu mostrei essa matéria pra ela e ela falou assim... Ah, mas ela só perdeu temporariamente o movimento das pernas. Foi temporariamente. Ficar me arrastando no show que nem um protagonista do filme Monstros, tá de boa, tá suave. Tá de boa. Que importa é eu caber num diz 38. Pois é, aí ela foi comentar isso com o cara que ela paga pra ajudar ela a correr, né? Ela falou não sei o quê. Aí o cara falou assim, ó, se você quer... Ajuda ela com ela, assustando ela atrás. É o personal, é um cara que corre o lado dela, é o dinheiro mais babado que eu já vi na minha vida. Mas é. Mas tudo bem. Aí ela chegou, acontece isso mesmo. Aí ele falou assim, não, shake. Se você, tipo assim, tem uma semana, você quer perder medidas pra caber naquele vestido, daquele casamento da sua melhor amiga, de boa. Mas assim, realmente, ao longo do tempo, ela disse que só dá a merda. 8 meses. Não, e outra, né? Ela tava tomando inibidor de apetite. Isso daí é droga, cara. Porque teve uma época que, onde eu trabalhava, o andar inteiro, a mulherada toda tomava essa porra. E ficava muito louca, suando, vendo dinossauro na parede. Ah, eu queria tomar essa porra. Não faz isso. Esses inibidores de apetite geralmente são a base de anfetamina. É, você fica doido. Sério, eu peguei. Que nem a mulher do Requiem por um sonho. Puto que pariu. É sério, eu tomei um, porque eu falei, essa é frescura, essas mulheradas não querem trabalhar. Catei um, virei. Eu podia ir pra uma rave. Juro pra você. Eu falei, eu conversava com o motoboy, com todo mundo da obra que tava do lado. Eu não parava de falar, tomar água e ir no banheiro. Eu não conseguia me concentrar, meu coração ficava acelerado. Tipo, e eu tomei isso 8 da manhã, era 8 da noite e eu tava. Acelerada. Essas pílulas são doido. Inferno mesmo. Mas tu tomou não... sem coisa de médico lá. Lá. Oh, não, eu tomei pra ver qual é que era. Tipo, isso é frescura do povo. Não, vou te falar. Que eu uma vez fui ao médico, fui ao nutricionista, ele passou a pílula da morte. Eu tomei uma pra nunca mais, velho. Porque. Não toma isso. Cara, é só efeito colateral, velho. Eu morro de medo de remédio, essas porra assim, então eu nunca tomei esse tipo de coisa. Nem toma. Da última vez que eu... Não tomo, não. Quando eu emagreci, que eu perdi 50 quilos, eu fiquei magrinho, depois a coisa desandou, aí fudeu. Mas quando eu era magrinho, eu emagreci só assim, fazendo dieta de nutricionista. Demorou 2 anos, eu perdi 50 quilos em 2 anos, mas porra. Você perdeu eu. Caralho, Melina, tu só pesa 50 quilos. 53, que agora eu tô na maromba. Já falei pra você, velho, você não viu os cambitos. Dá pra fazer cambito um gol. Cambito de coerrola, ô. Caralho, eu tô me sentindo muito, muito, muito, muito obesa agora. Eu 3 acho que vou ligar e vou pra casa. 3 quilos de peito. É, né? Porque do resto não tem. Ô, Melina, parece aquele... Sabe aqueles pirulitos? É um pirulito com 2 peitos. Não, que agora eu tô na maromba, tá? Tô levantando 50 no coice. 50 no coice, olha só. Que será é que isso? Eu não sei o nome. Que será isso, velho? Tem gíria até pra malhar essa desgraça, véio? Da Zona Leste, velho. Não, é que eu não sei o nome do aparelho. Aí eu dou os nomes que eu invento da minha cabeça. Aí eu falo, esse aqui é o coice. Acho que ainda tá tomando o remédio lá que veio dinossauro. Não, é que eu não sei o nome certo dos aparelhos. Aí eu invento o nome que mais Quem me agrada. Quem é que sabe, velho? Ah, o pessoal de lá sabe, né? Tô aqui. Ah, você já fez o blá blá blá? Eu não sei. Ele é aquele que faz assim, eu falei, esse é o oficinho. Meu supino sentado transversal à esquerda. Velho, é só esses nomes, né, velho? Pera aí, velho. Ô, meu Deus, só dor de cabeça. A cabeça já tá doendo de novo, vai. Ô, jumenta, tu sabe aquele papel que tu recebe, animal? Eu não gosto de papelzinho, eu gosto de alguém comigo lá e vamos fazer. Tu gosta do cara te paparicando, né? Ê, Tomás, abre teu olho, tu fica passando tempo demais com o Denis, olha aí, ó. Take it up, baby. de homens bomba explode turma por engano. Olha que coisa linda. Coisa curiosa, né? Isso é o tipo de coisa que aconteceria comigo se eu fosse treinar homens bomba. Certeza. Homem dava aula para aspirantes a ataque suicida quando detonou explosivos presos ao corpo, matando 22 pessoas e ferindo 15. Aonde foi isso? O cara, gente, olha só, princípio do homem bomba, tá? Presta atenção, todo mundo junta aqui. Juntou todo mundo. Ó, vocês vão amarrar aqui e aí, na hora, gente, só na hora que vocês forem explodir, você puxa esse pino aqui, assim, ó. Cara, isso tem um quê de Chapolin Colorado, não tem? Não, parece coisa de filme pastelão, sabe? Isso, corre que a polícia vem aí, dois. esse fato curioso aconteceu em Bagdá. Um grupo de extremistas sunitas que assistiam a uma aula de treinamento para atentados suicidas. Imagina como é a chamada, né? Abertura de turmas para treinamento para atentados suicidas. Turmas aqui. Quer morrer? Assina embaixo. Pergunte-me como. Isso. Eu fico imaginando o vestibular pra entrar num trem desse aí. É tipo, amarre um C4 num bebê e arremesse-o. Ao norte de Bagdá, foi morto na segunda-feira quando seu comandante involuntariamente realizou uma demonstração com um cinto que estava cheio de explosivos. Cara, isso é impossível. Isso é impossível que tenha sido involuntariamente, cara. Os combatentes pertenciam a um grupo conhecido como o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, ou ISIS, que luta na província de Anbar contra o exército iraquiano, dominado por xiitas. Mas eles também estão ligados a ataques bomba em outros lugares. 22 membros do ISIS foram mortos e 15 ficaram feridos na explosão do acampamento, que está em uma área de plantações no nordeste da cidade de Samarra. Afirmaram as autoridades policiais e do exército. Corta isso daí, que ficou esquisito. Armazéns de explosivos e armas pesadas também ficavam... Vamos lá, peraí, só um pouquinho. Lembra do que a professora falou. Beababá, Vírgula, respira, ponto. Isso, vírgula, respira, ponto. Eu tô lendo tipo Chaves. Tá lendo tipo Chaves, assim. Um grupo de estre. Estre o quê? Extremistas. Não põe a vírgula, Chaves. Adiante, não atrás. É. Não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. É. Só tem letras aqui. Não tem letras. Oito foram presos quando tentavam fugir. Fugir do quê? Estava todo mundo morto já. O homem que estava conduzindo o treinamento não foi identificado pelo nome, mas foi descrito por um oficial do exército iraquiano como um recrutador prolífico que foi capaz de matar um bandido. Que foi capaz de mandar os bandidos de uma vez. Ixi, Maria, mas hoje tá danado, hein? Tô com o Mico, irmão, que vai votar. Eu tô falando, filho. Botou paroxítona, ela se fode todinha. Pobre tá nervosa. A notícia é muito grande, mas aqui... Ah, tá bom, já entendemos o que que é, isso mesmo. Ele explodiu a porra toda e todo mundo... O Kiko, mundo o Kiko! Era... era... Virou, depois que saiu do Chaves, virou treinador de homem-bomba, que eu não sei pra quem que precisa de alguém pra treinar também, né? Pois lá e se mata! Porra, como é que é o homem-bomba? Como é que é? O que é que você vai? Tá vendo aquela praça? Tô. Vai lá e se mata. Não, vamos treiná-lo. Você vai agachadinho. Aí você vai agachadinho. Agora você vai de quatro, aí chega lá e puja o pino. Porra, velho. É pro inferno mesmo. Tem mais que morrer essas desgraças mesmo. Isso aqui parece aqueles vídeo treino do Pateta. Lembra aqueles vídeo treino do Pateta? Como nadar. Malhar. Aprenda a nadar. Aprenda a nadar. Aquele dele malhando, né? Dele malhando, isso. É desse jeito. O dele malhando é a Melina, né? E um, e dois. Aí de repente o negócio dispara e o bicho. E um e dois, meu Deus! Cara, é muito eu, o Pateta malhando. Não! E igreja cria polêmica com pastores e fiéis nus durante culto nos EUAs. Nos EUAs é foda pra caralho. Os EUAs. Sabe quem me lembrou? Lembra daquele filme do Férias em Palm Springs? Sei lá, que tinha uma peladona religiosa. Ah, Balabama. E ela ficava, venha, minha peladona, me quarto. Cara, esse filme é muito bom, que quando tá rolando a perseguição nos corredores, fica assim... Essa música é muito boa. Cara, esse filme é uma putaria, velho. Os caras vão pegar o elevador, tem uma mulher chupando o pau do cara no elevador. Aí ele vai e levanta. Mó putaria louca, cara. E tem o Johnny Depp. Passava na sessão da tarde, né? Tipo... Não, passava na sessão das 10. Isso aí passava... o Johnny Depp. Tem, está aí. E paga a bunda, pra quem quiser. Paga a bundinha, mas ele tava magrinho, tava filezinho. Mas eu não sei se é o Johnny Depp, que é esse aí não. Tô esse mesmo. É esse que tem uma velha surda, não é? Esse mesmo. É esse mesmo. É, porque ele tá comendo a neta da velha surda. Ah, é mesmo? Esse é uma ricaça. E, inclusive, aquele bicho que fez o Tira da Pesada 3, ele é o cara que tá querendo seduzir a velha pra roubar o colar da velha. Só que a velha é surda. Aí ele vira pra velha assim, você não gostaria de dançar? Aí a velha, o quê? Ele, dançar. Aí ela, o quê? Pescar? Aí ele, dançar! Dançar! E ele fazendo o gestinho, dançar! Ele com os dedinhos assim... A palma da mão. Nossa. Esse filme é espetacular. Ai, meu Deus, adoro esse filme. Aqui o pastor veio com uma ideia super legal, né? Para pastor, todos são iguais quando estão nus. Para pastor Alan Parker, também fica nu durante a celebração. O badalo, assim pra baixo. Cara, mas é foda porque ele é gordão. Daí, ninguém manja muito... ninguém manja muito as corras dele, mas ele fica manjando de todo mundo. Ele é muito filho da puta. Uma igreja no estado de Virgínia criou polêmica depois que decidiu permitir que os fiéis acompanhem nus o culto. O pastor Alan Parker, da capela Whitetail, na cidade de Southampton, também fica nu durante a celebração. Segundo o pastor, todos aqueles que estão reunidos na igreja são simples seres humanos. Ele destaca sem qualquer... Eu acho que dá pra saber isso com roupa também, mas não é? Pois é. Sem qualquer riqueza pessoal ou aparência glamurosa. Todos são iguais quando estão nus. Apesar da igreja permitir que os fiéis fiquem totalmente nus, alguns decidiram continuar usando roupas durante o culto, particularmente por causa do inverno, enquanto outros optaram por não deixar as partes íntimas à mostra. Ou seja, na verdade, é só o pastor que fica peladão, né? Na verdade, todo mundo quer fuder na putaria e tá querendo, tá com medo porque acha que isso é pecado e tal, e fica nessa subserviência, entendeu? Pra tentar ficar nessa putaria mascarada. Desculpa. Sim, eu tô falando isso... algum nudista aqui? Não. Eu tô falando isso como terapeuta. Isso aí, pra mim, é desculpa dessa comunidade que quer todo mundo ficar nu. Eles muito provavelmente já têm essa intenção de querer fazer esse sexo grupal, só que muito provavelmente também a igreja coíbe isso, e aí eles inventaram esse jeito, não, vou ficar nu aqui porque eu manjo os peitos da Beata aqui do lado, chego em casa como minha mulher pensando nos peitos da outra e vira essa putaria louca. Não estou falando com relação à comunidade nudista, eu estou falando com relação a essa notícia. Cara, mas venhamos e convenhamos que a ideia dele é boa, não de todo mundo ficar nu. O argumento é bom. Pô, Yasmin, me fala que quando você começar a frequentar essa igreja, eu vou junto. Não, mas olha só, Eu e a galera que derrubou o site. Mas olha só, eu discordo um pouco do que vocês falaram, porque assim, ao meu ver, ele tá errado, porque na Bíblia tem a história lá de Adão e Eva que comeram do fruto da árvore proibida lá, o fruto proibido. E ali, a partir daquele momento, estavam com o pecado original e aí notaram que estavam nus e sentiram vergonha. Então, assim, depois disso é como se dissesse assim, ó, ninguém pode mais ficar nu por aí, e isso vai contra os princípios da religião. Então, eu acho que é o que o Calaveira falou aí, entendeu? O negócio é mais psicológico do que outra coisa. Mas não é bom você ficar pelado, andando na sua casa. Manda tipo, foto. Manda foto então, ué. É, ué, se filma, bota no Twitch, bora. Não, eu gosto de andar, não que de ficar me exibindo por aí, que aí são coisas diferentes. Vai ficar assim, pelado em casa, num dia de calor. Aí é só ver. Aí lava uma louça, dá aquela refrescada, bate isso. Aquela água fria. Ué, Maria, agora eu imaginei. Aí o teu marido grita de você: ô, imbecil, a janela! Aí você vai lá, tá pagando peitinho pra metade da Zona Leste. Não, é. Moro, não tem prédio aqui, tipo, é o meu apartamento, fica alto. Mas só se alguém tiver um mega binóculo que ia conseguir ver, mas também. Um mega bilau. Aí é que eu mostro mesmo. Aí é que eu vou dar uma balançada na janela. Mas eu imaginei a Melina lavando louça, ela, ai que calor, aí bota água da pia na pepeca. Nossa, sério, tá onde vai esse programa? Sério, vocês duas são duas, cara, vocês duas são tão depravadas. Não é depravado que eu tô na minha casa, tô fazendo tarefas domésticas, tá calor. Não, ninguém precisa tá ficar vendo. Contando pra todo mundo, você fica pelado em casa. Eu tô falando que, tipo, é uma maneira, tipo, o é cara gosta virtude, de ficar pelado. É isso. A virtude do ser humano. Eu tô falando que é um gosto, ó, cara. Cara, eu tenho tanta repulsa do meu próprio corpo que eu não gosto de ficar pelado nem sozinho. Ah, mas você. Eu pelado é uma parada desagradável, vou te contar. Ah, não lembro, não. É ruim assim, né? Não fica, não? Que nem no. Aí, Brunão, ela não liga de tirador, não. Aí, Brunão, hein? Isso! Não, eu tô falando de você, caramba. Eu tô falando de andar pelado. Tira o áudio, hein? Eu pelado é uma parada desagradável, vou te contar. Ah, não lembro, não. Não lembro, não. Thomas perdeu. Melhor que é tudo Bruno, né? Se ela gritar o nome dele chamando o outro, aí é sossego. Olha, Brunão, hein? Ai, Jesus. Referência derruba as mulheres. Ai, caralho. Mulher é presa após quebra-quebra por namorado recusar sexo nos Estados Unidos. Ashley Prenovost voltou para casa bêbada, tirou a roupa e exigiu relação. Bate essa porra dura aí! Teve ataque. Acho justo. Distribuiu socos pela casa. A americana Ashley, de 24 anos, foi presa em Greendale, no estado do Arizona, após fazer um quebra-quebra em sua própria casa, quando seu namorado se recusou a manter relações sexuais com ela. Já tá um bafo de cana. Não é nada, ele já tá jogando. De acordo com informações da polícia, Ashley retornou à casa pela manhã completamente embriagada, tirou a roupa e exigiu que o parceiro fizesse sexo com ela. O homem teria recusado a relação, visto o avançado estado de embriaguez da mulher. Revoltada, que eles ainda deram um alívio, cara, né? Revoltada, Prenovost começou a sair gritando pela casa e esmurrando paredes. Eu não tenho marido! Você não me vai! Tem 30 anos que você não me come! Eu não tenho marido! Eu não tenho um homem! Ela saiu feliz, sem gritando, dando burro pela cara. A polícia foi chamada e encontrou Ashley ainda nua e ensanguentada, enquanto a americana tentava escapar pela casa. Que inferno. Velho. Cara, a mulher acabou presa por agressão, conduta desordeira e por colocar o próprio filho em perigo. Cara, tinha um filho em casa. Tinha um bebê presenciando a cena, cara. Que bizarro. Pra você ver, né? Mulher. Tá velho. Quando tá com o cozinho dando bote, ninguém segura. Meninos, vocês ficam agressivas quando vocês estão com tesão? Eu não, sou só amor. Depende. Olha aí, Bruno, eu tô falando, velho. Que essa mulher não é certa na cabeça. Tinha uma descoberta, velho. Mas o que significa ser agressiva? É, do tipo. Tu chegar e fica de pau duro agora, seu filho da puta. Não. É, não, mas tipo. Defina agressão. Porque... meter? Não. Filha da puta! Não serve pra porra nenhuma, nem pra essa piroca murcha aí. Fica meio agressivo ou não? Ah, não, é só isso, você só pensa só, mas você não fala. Ai, pobre do Tomás. Estou mais. É por isso que o Tomás sumiu do Facebook. É por isso que ele só anda com o Denis agora. Falando, fi, abre teu olho. O Denis é feio, mas rapaz. O Denis. Já fez um estrago aí, né? Eu não vou nem falar. Ele vai pegar, ele é doido pra namorar um engenheiro, que ele já falou. Vai, existir outro engenheiro, que esse já é meu. Eu dei duro minha vida todinha, consegui namorar o engenheiro. Fiquei lá, cara, no prédio do bloco da engenharia, pastando 5 anos, perdendo fim de semana. Agora que eu estou colhendo os frutos, veio o Denis e me rouba. Não, cara, pode assim, não dá. Passei 5 anos no prédio da engenharia. Nossa senhora, velho. É, isso porque eles não saíam, né? Tipo, vocês só... já viram a irmã no teu na terra de Godá? Que o bicho quer... Já. É, irmão de Micalatéia. Micalatéia? Micalatéia. Micalatéia. É, o bicho, quem é você? Eu sou o marido da Melina. Melina? Artista britânica faz sucesso ao pintar obras com vômitos. A artista britânica Millie Brown, de 27 anos, chamou a atenção ao pintar as suas obras com vômitos. Seu método consiste em tomar leite de soja com corantes comestíveis e depois vomitar líquido sobre uma tela branca. Ela começou o excêntrico trabalho em 2005. E ela ganhou a admiração de outros artistas e chegou a ser convidada pela cantora Lady Gaga para participar de um vídeo. No clipe, Millie vomita sobre o vestido da cantora. Assista ao vídeo. Olha, cara, que vídeo bonito. Acho que todo mundo devia assistir na hora do jantar. Cara. Cara, se a Lady Gaga por si só já é repugnante sozinha. Imagina vomitada. Vou botar uma mulher vomitando em cima dela, velho. Cara, eu tô precisando, cara, de dinheiro. Sério, eu acho que eu vou cagar numa tela e tipo, pronto, espalha na hora. Cara. Que dá, né? É literalmente obrar. Eu vou obrar, literalmente. Quem, cara, sabe eu ganho dinheiro, a Lady Gaga me chama. Eu não sei. O que é pior é que a artista é a cara da Melina, olha a foto, hein? Depois a foto aí, só é mais bençuda que tu, minha filha. É a tua cara, olha aí. Depois do incêndio, né, velho? É, e apagada na tamanca. Como diz o Brunão, depois do incêndio apagaram na base da marretada. Isso, martelo na cara. Ai, Mel, desculpa, eu não queria te falar porque eu sou teu amigo, mas tipo assim. Na tua cara. É? Tá tua cara. Mas olha só. Mas olha só, sério. Eu não sei o que anda acontecendo com as escolas de arte do mundo, cara. Cara, é falta de talento, ponto. Cara, só pode. É? Porque vocês lembram que, sei lá, 2, 3 meses atrás. A gente leu a história do cara que disse que ia fazer uma performance artística que ia dar a bunda. Isso. Na frente de 100 pessoas. Por causa... anal. Isso, por causa da experiência, uma arte, não sei o quê. Agora vem essa imbecil aqui, essa mula manca, e vai me tomar leite de soja com corante e vomitar numa tela e dizer que é arte, velho. Não tinha o cara, velho, que pintava com pau? Também. Aí no final ele assinava assim com a cabecinha do pau, ficava isso, tipo uma nossa assim desenhando. Isso é habilidade. Não, isso é habilidade. Isso aí que ela faz é só nojento. Pintar com pinto? Eu não consigo nem mexer o Nescau com a mão esquerda, quanto mais. Se bem que eu não tenho pinto. Ah, se eu tivesse, eu ia passar na tinta, pintar a casa inteira. Mas parece que existe bastante habilidade. Cara, a gente pode pintar telas com as tetas, já pensou? A gente podia fazer essa versão. Vocês podiam fazer um vídeo. É. Eu acho que a gente podia fazer. Aí sabe tem cê, tipo. Sabe o que vocês podiam? Sabe o que vocês podiam fazer? Arte, isso assim é arte. É arte, eu acho. Aí tipo, pega o bico assim e assina pra ficar mais fininho o traço. Ih, nossa. Mas tem que filmar, hein? Tem que filmar. Agora deu vontade. Oh, sabe o que vocês dois podiam fazer? De rocha. Cala a boca. Isso seria uma arte. Pra caralho. É arte. Queria ver, queria. Porque ver, assim como o Pelé e o Ronaldinho, ou, desculpa, assim como o Pelé e o Fenômeno, vocês duas caladas são dos poetas. Agora eu só queria saber se antes da gente entrar neste caralho, o servidor caía. Servidor não caía não, meu chapa. É, Você tá querendo dizer que o servidor caiu por tua causa? É lógico. Brunão. Eu te falei que isso ia acontecer, filha da puta. Eu te falei que isso começasse a ficar por caralho. Eu te falei que agora não tinha. Ô menino, que é isso? Vocês beberam, foi? O que foi que aconteceu? Eu quero é rock, menino. Isso não é rock, não. O quê, menino? Para com isso, logo. Eu quero é rock. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, o diabo. Vamos lá, antes da gente primeiro, eu queria dar alguns recados aqui. Em breve, retorno dos vídeos, né, Calaveira? Estão chegando março. Sim, já gravamos. Já gravamos Cozinha do Tchaka. E nesse último domingo, gravamos Brunão Indica e gravamos a nova atração de games do Jurassic Cast. Isso, com cara, com... A gente fala, Brunão? Não. A gente vai falar... Não, mas a gente precisa fazer um buzz. Esse vídeo agora, que vai estar no ar, esse do Brunão Indica, vamos ter um ritual voodoo ao estilo boneco assassino. Pronto, só isso que eu vou falar. Eita, velho, vai ser demais, hein? Em março teremos uma nova atração, não é? Com a pessoa que está aqui e uma pessoa que não está aqui, que já gravaram, inclusive o programa piloto já está gravado. E... Não é? Ainda não tem nome a atração, né? Vocês não souberam qual é o nome. Tem nome sim. É um nome que o Miotti adorou e eu odiei, mas tá esse mesmo, e blá blá blá. É o Quem Quer Ser um Dinossauro! Caraca, é esse? Não, o nome não vai ser... Eu odiei esse nome! Eu gostei, vai ser esse mesmo. Não vai ser esse não, coisa ridícula. Não, é sério que o Leonardo só conseguiu pensar nisso. Não, ele gostou desse, tinha outras opções, mas tinha outras opções bem melhores. Tinha umas 15 opções, cara. 15 opções, ele escolheu esse. Pois é, a atração é tipo, dois ouvintes entram, só um ouvinte sai, cheio de prêmios e camisetas. E a gente vai fazendo perguntas. É tipo um passo ao repassa, só que mais legal. É porque tipo, tem eu e o quem Mioche. Quer ser um milionário, só que é quem quer ser um dinossauro. Fantástico. Sensacional. Parabéns. Vai ter sucesso, só que não. Mas o programa tá muito bom. Eu ainda não escutei, mas eu tenho certeza que está maravilhoso. A gente ainda tá estudando quando é que vai sair. Provavelmente, vou chutar aqui, lá pelo dia 15, tá? Vai ser sempre um dia fixo, independente de dia da semana. Ou seja, se você gosta do Jurassic Cast, quer mostrar que é fã, quer mostrar que entende cinema e em cima de tudo isso, ganhar uma porrada de camiseta, porque o Alexandre ficou maluco, quis dar tudo pra todo mundo, e prêmios bem legais, participa, cara. Se você tem interesse de participar deste quadro novo aí do Jazz Cast e concorrer, quem sabe ganhar camisetas e o escambau, você tem que entrar no site do Jazz Cast, jazzcast.com.br, e fazer um comentário neste post, no post deste programa, deste Jazz Comp, bota lá, eu quero participar do Quem Quer Ser um Dinossauro, você vai botar lá. Agora, não esquece de colocar todos os seus dados ali no preenchimento, os dados reais, porque a gente vai entrar em contato com você pra ver como a gente faz pra você participar, gravar com a gente e tal. Vai rolar um sorteio. Não é só colocar o comentário e com certeza você vai estar participando, não. Vai rolar um sorteio, vai ser tudo randômico, isso, pra não beneficiar ninguém nem nada. Mas a ideia é que quem botar lá vai participar. Uma hora vai participar, isso, né? Não vai ser de imediato, não vai ser o primeiro, mas um dia, quem sabe, né? Vamos ver se tem interesse mesmo, se tem um microfone decente também para gravar, se tem condição, se tem dentro do horário, vai ter várias coisas. Mas enfim, a gente é que vai escolher você, não você que escolhe a gente, seu animal. Então, Que isso? Ódio, né? Que gratuito. Ódio gratuito. Não, pode sim. Ei. Então é isso. Se curtir. Você quer participar do Quem Quer Ser um Dinossauro, deixa seu comentário aí no post com todos os seus dados. Os dados, gente, não precisa botar no comentário, não, tá? É só preencher os dados de na hora que você for botar o comentário. Nome, tem lá e-mail. Se você preencher o e-mail certo, a gente vai saber qual é o e-mail de vocês, tá? E além do mais, último recado, Calaveira não vai gostar, mas é nossa obrigação, já virou uma atração. Por que eu não vou gostar? Anual do Jurassic Cast, transmissão do Oscar. Não. Ninguém assiste isso, cara. Tem que rolar, cara. Eu assisto. Tem que rolar. Mesmo. Transmissão do Oscar 2014 já está marcada, vai rolar. Na tua casa, vai ser na tua casa. Não vai ser na minha casa, mas enfim. Vai. Vai, porque eu não vou no brejo, depois vai cair a internet daquela porra. No não, brejo? Vai ser na tua casa. É porque o brejo é a casa do Miotti. Então é isso, transmissão do Oscar, domingo, dia 2 de março, não perca. Já está bem próximo. O legal é que é domingo de carnaval, então você, assim, que não vai pular carnaval... Eu vou estar alcoolizada. Você que não vai pular carnaval, vai estar alcoolizado, mas não vai pular carnaval, pode, pô, ao invés de botar no desfile das escolas de samba, bota pra assistir a transmissão do Oscar. É melhor que o Galaguei. É melhor que o Galaguei, porra. Aqui eu na acho. Galaguei era muito bom. Eu preferia o Galaguei. Vamos para os e-mails, eu vou ler o primeiro e-mail aqui. É um e-mail um pouco grande, tá? Mas eu queria ler esse e-mail porque eu achei o e-mail mais fofo, um dos mais fofos que a gente já recebeu, Calaveira. Ah, eu gosto do nome dela. Toda vez, ela, inclusive, eu tenho. Ela tá, eu tenho adicionado ela no Facebook. Ah, é? Eu morro de rir com o nome dela. É, como todos, a maioria dos ouvintes, a minha adiciona lá, eu adiciono. Eu tô doido pro meu Facebook virar uma fanpage. Ah, tá. Eu gosto muito dela, porque eu morro de rir do nome dela, Tarrafa. Eu sempre lembro uns bichos pescando, sabe? Ah. Com Tarrafa. Acho muito divertido. Me chamo Clara Tarrafa, moro em Salvador e, sendo uma completa retardada virtual, não conheci o podcast de vocês. Fui recentemente apresentado ao programa pelo meu irmão Caio, que é muito seu fã, há 2 ou 3 semanas e estou completamente viciado. Ou seja, ela foi apresentada ao programa há 2 ou 3 semanas. Só trabalho escutando os programas antigos e posso dizer que nessas poucas semanas já fiquei louca. Não, mentira. Já ouvi quase todos. Precisava escrever isso para contar a minha história. Nasci no final dos anos 80, tive uma infância quase na caverna. Não assistia a sessão da tarde. Fui uma criança nerd, chatíssima, que fazia aulas de piano todas as tardes da minha vida. Além de só gostar de ler, não assistia televisão. Perdi todos os clássicos dublados da Herbert Richards, todos aqueles com gostinho dos filmes da década de 70, 80 e início de 90. Ao contrário do meu irmão, que vagabundo nato, passava todos os dias em casa assistindo televisão, jogando videogame. Ou seja, foi criado pelos filmes dublados de TNT, Globo, SBT, educado por Rambo, Ferris Bueller e companhia. E sempre tentou me mostrar o que eu estava perdendo. Naquela época eu era muito chata, não era capaz de entender. Contraditoriamente, a partir da adolescência, me tornei completamente cinéfila. Sou alucinada por cinema, sei tudo sobre história de diretores cult. De tão interessada no tema, cheguei a cursar matérias na faculdade de cinema no tempo que morei na Espanha. Já vi todos os grandes filmes da década de 10, 20, 30, 40, 50, 60, mas parei por aí. As décadas seguintes continuaram sendo um hiato na minha vida, pois além dos clássicos iniciais, eu só assistia lançamentos. Até que um dia meu irmão, que é exatamente como vocês, nerd viciado em filmes dublados de toda a categoria, de Old Boy a Rambo, Top Secret, não aguentou mais essa minha situação de ignorância. Chegou em casa com o DVD de Curtindo a Vida Adoidado e me obrigou a assistir dublado pela primeira vez aos 20 e poucos anos de idade. E eu adorei. Ele abriu meus olhos para um mundo novo. E a partir daí ele passou a me apresentar pouco a pouco o que eu estava perdendo. Rambo, Gatinhas e Gatões, Stallone e Cobra, Férias Frustradas. Ah, mas eu ainda não conseguia suportar nenhum tipo de dublagem. como sou ilustradora também, apaixonada por desenhos animados, há duas semanas o meu irmão me colocou para ouvir o programa de vocês sobre Branca de Neve. Mesmo que eu já conhecesse toda a história da Disney, curiosidades do filme, por já ter feito vários cursos de animação, história, não sei o quê, me apaixonei pelo programa. Vocês são simplesmente demais. Empolgado, então, meu irmão me apresentou outros episódios. Férias Frustradas, Tubarão, Esqueceram de Mim. E com a ajuda de vocês, ele conquistou o seu sonho, me fazer entender a maravilha desse mundo que eu desconhecia do cinema da sessão da tarde. Agora eu estou alucinado ouvindo os episódios, rindo muito, chamando meu irmão empolgadíssima para assistir tudo que nunca vi no Netflix. E já fiz o download de praticamente todos os seus programas. Outro dia passei um papelão no estágio ouvindo o episódio sobre 2001. Tive um ataque de riso descontrolado e tive que dar satisfações à minha chefe. Mas cara, como explicar que eu ria tanto por imaginar o Hall com a voz do Tiririca? Muitíssimo obrigado por apresentarem esse mundo tão divertido de uma maneira ainda mais divertida. Vocês são incríveis. E meu irmão Caio Tarrafa é muito fã de vocês. Se vocês ainda tiverem uma sessão de e-mails ou qualquer coisa do gênero, como ouço todos os programas fora de ordem, nunca sei o que tá pegando, mandem um abraço pra ele, ele vai ganhar a semana. Ah, e as ilustrações do site também são incríveis, foi a primeira coisa que me apaixonou. Beijão, Maria Clara Tarrafa. Cara, eu queria agradecer de coração, Maria Clara Tarrafa, por esse e-mail fofíssimo, né? E mandar um abraço pro Caio, que conseguiu pra gente não só uma ouvinte, mas uma fã, né, cara? E ele é nosso fã também. Então, cara, muito obrigado, Caio, muito obrigado, Maria Clara, pelo apoio. Assim, a gente precisa de fãs como vocês, cara. Sério, muito obrigado mesmo. Olá, amados, tudo bem? Tudo bem. Eu simplesmente adorei, amei e me apaixonei pelo programa, já que esse é um dos meus filmes favoritos. Ela tá falando do último programa, Quanto Mais Quente Melhor, do Billy Wilder. Isso. É a Ananda, só pra avisar, é a Ananda. Tudo junto. Não, não é tipo a Ananda, é Ananda. Isso. Entendeu? Olha, a Ananda. É a Ananda. Isso, é tudo junto. Todo mundo entendeu, meu povo. Fala logo. Vocês todos não entenderam. Você sabe, por acaso? O que tá escrito aí? Como o Brunão, a primeira vez que tive contato com Billy Wilder foi na faculdade. Eu estava fazendo seminário de comédia com a turma de cinema e dos três filmes que tínhamos para discutir, um deles era Quanto Mais Quente Melhor. Que roteiro, que elenco, que filme foda. Enquanto pesquisava sobre o filme, achei algumas curiosidades. Sobre a parte da maquiagem que o Brunão falou, utilizada de forma muito pesada em Lemon e Curtis, justamente para esconder o sombreado da barba e deixar o rosto deles com feições mais delicadas. Mas na imagem colorida, o rosto deles aparece, ficou um pouco esverdeado na imagem. Confere, Brunão? É isso mesmo. Na pré-estreia do filme, a cena em que Lemon anuncia o seu noivado, o público começou a rir e gargalhar tanto que não prestou atenção no diálogo da cena, que continha informações importantes para o desenrolar da história. O pessoal da década de 60 era bobinho, né, cara? Cagou de rir por causa disso. Logo, a cena teve que ser refilmada, acrescentando pausas e as maracas utilizadas por Lemon, dando tempo para o público rir e continuar prestando atenção nos diálogos sem se perder. Um filme que ilustra bem como o emocional interferia no trabalho de Marilyn era Os Sete Dias com Marilyn. Dá pra entender bem sobre o que o Brunão comentou. Você já viu, Asmi, esse filme? Já, maravilhoso, maravilhoso. É com a meninazinha do Dawson's Creek, a gordinha, que eu nunca lembro o nome dela. Mas ela é uma puta atriz, encarnou a Marilyn. Exatamente, de uma forma que Jesus, assim, lindo, lindo, só tenho isso a dizer, recomendadíssimo. Eu gostei também. Pra terminar, vamos combinar, o filme não é da Marilyn, é do Jack Lemmon, pelo menos ao meu ver, já que ele me faz rir mais, e consequentemente me fez entender o porquê Kevin Spacey ter uma admiração e um respeito tão grande pelo seu mentor. Olha, era mentor do Kevin Spacey, sabia não? A primeira vez que se conheceram foi em um workshop, onde depois de fazer uma cena, Lemon virou para Kevin com 11 ou 12 anos e disse: esse garoto é um ator. Não preciso nem dizer que até então o pequeno Kevin ficou todo bobo e futuramente faturou 2 Oscars. Beijos a todos, tudo de bom. PS, nunca vou usar decote perto do miote. Faz bem. Eu sou a luz que se apaga. Eu sou a beira do abismo. Eu sou o tudo e o nada. Olá, turma do Jurassic Cast, me chamo Rainer. e moro em Fortaleza, CE. Sou ouvinte de vocês há muito tempo e prezo, respeito, me divirto e espalho esse ótimo cast a todos que conheço. Mesmo nos momentos, né? Mesmo nos momentos felizes e tristes da minha vida, vocês estão lá. Os considero como amigos que moram longe e apenas assim, mas gosto de vocês com todos os seus defeitos que vocês já mostraram aqui no cast. Escrevo esse e-mail para dar uma sugestão. Caso não acatem a ideia, irei entender. Cara fofo. Gostaria e acho que seria muito legal um cast do filme A Espera de um Milagre. Também concordo. Sei que geralmente é um cast de humor, mas já ouvi cast de vocês, de filmes ótimos e engraçados e vocês, querendo ou não, sempre acham uma mensagem séria e passam pra gente com alegria. E esse filme é cheio de mensagens lindas. Sei que é um filme que nos faz chorar. Eu, pelo menos, chorei copiosamente como uma garotinha de 10 anos, mas vocês têm um talento pra isso. Continuarei admirando e ouvindo o cast de vocês. Boa sorte e boa noite. Reiner, olha só, é um filme com certeza que tá na nossa lista, A Espera de um Milagre. Eu amo esse filme, sei que o Miotti gosta também, Calaveira acho que gosta também. Gosto, apesar que eu já vi tanto que já enjoei, mas gosto. É, muito. Mas o filme é sensacional, a gente vai fazer agora, não é esse ano. É esperar, né? É esperar o milagre. É, vai que, tá esperando, né? O milagre, e que uma hora vem. Espero o milagre. É, assim, é assim, internet, a gente, o Jurassicast, ele é a cada 15 dias. Isso. E a cada 15 dias é um filme. Então, assim, faz as contas, quantos Jurassicast tem no ano, entendeu? Sei lá, tem 40 Jurassicast no ano. É o que dá. São 40 filmes. Isso. E alguns. Então a gente vai fazendo. Agora, uma coisa que a gente tem feito. Aí chega o Alexandre bêbado e fala assim: vamos patrocinar essa merda toda. Aí a gente muda tudo. Isso, é verdade. É assim que funciona. Então, mas uma coisa que eu acho legal a gente comentar aqui: outro dia eu vi que tava tendo muito pedido de alguns filmes, né? Assim. Estavam pedindo recorrentemente alguns filmes pra gente falar. Era Louca Demia de Polícia. Crocodilo Dundee, Corra que a Polícia Vem Aí, e tinha também o Tira da Pesada, acho que era isso. Eram filmes que as pessoas estavam pedindo, né? Ah, façam esse, ah, e Top Gang também. E o pessoal tava pedindo e tal, falei pro Miotti, vamos fazer uma enquete no Facebook? Ó, votem aí qual filme que vocês querem que a gente fale e a gente vai falar. A gente colocou e teve uma votação expressiva pra caramba. Muita gente comentou, muitos comentários. E o vencedor, vou anunciar aqui, não sei se todo mundo já sabe, só talvez quem acompanha o Facebook. Corra que a Polícia Vem Aí ganhou. Nós vamos fazer então, atendendo aí o pedido da audiência, o Corra que a Polícia Vem Aí. Eu acho que ainda em abril, março ou abril, eu acho que ele sai por aí. Então, acompanhe o Facebook do Jurassicast, facebook.com/Jurassicast, que volta e meia a gente vai estar fazendo isso, porque foi divertido, deu um buzz, gerou um monte de visualização e tal, né? Comentários. Então, volta e meia a gente vai fazer isso, assim, não digo que vai ser todo mês, não digo que vai ser toda semana, mas volta e meia a gente vai pegar, assim, alguns filmes que a gente sabe que o pessoal tá pedindo e vai jogar pra galera pra fazer. Isso quer dizer que a gente não vai fazer Loucademia de Polícia, que a gente não vai fazer Crocodilo Dundee, que a gente não vai fazer o Top Gang e tal. Não, a gente vai fazer. Só que o primeiro vai ser Corra que a Polícia Vem Aí. Boa noite, Jurássicos e Jurassiquetes. Meu nome é Guilherme, tenho 23 anos, moro em Bugaçu, São Paulo, e trabalho como analista de sinistro. Não sou... Conserta meu carro. Analista de sinistro é o quê? Tipo, caralho, velho, isso é muito sinistro ele. É, vou analisar. Deixa eu analisar. Não sou ouvinte de escrever muito, mas tentarei ser mais participativo, na medida do possível, é claro. Coincidência ou não, assisti esse filme ontem, ele tá falando do Robocop 2. Nem lembrava que vai lançar esse mês a nova versão. Por isso, me sinto à vontade para fazer alguns comentários sobre o episódio e também sobre o filme. Claro que é uma questão de opinião e gosto, mas acho que foram muito críticos sobre esse filme. Como disse, assisti ontem e não me arrependi. Ainda gosto muito do Robocop 2. O enredo é raso, concordo. Mas no filme do Robocop, o enredo é de menos. Não é não. Eu não acho não. Mais ou menos, porque o primeiro é muito bom justamente por causa do enredo. Então, eu gosto muito do primeiro, que ele tem várias layers que você pode analisar e, porra, o enredo é muito bom. Enfim, as cenas são bem construídas e a ambientação é excelente. O stop motion é muito melhor do que o primeiro, deveras, e também achei um pouco mais equilibrado no primeiro. Sei lá, como disse, é questão de gosto, mas eu prefiro o Robocop 2 ao Robocop, que também assisti recentemente. Bem, é isso. Espero que o episódio sobre Barbarella, que disseram que vão fazer, e se precisar da ajuda de uma pauta, o futuro elo perdido sobre alienígenas, que já fizemos, está muito bom. Eu ajudo. Abraço para os rapazes e beijos para as meninas. Fui. Pois é. Enfim, né? Ok. Ele é doido, ele gosta do Robocop 2, okay, ele é doido. Ok, cara. Parabéns. Gente. Gosta que né? Nem braço. Tem gente que não tem. Não, fala isso não. Não, cara, gosta. Eu me divirto muito com Robocop 2. Eu me divirto falando mal, isso sim. Mas o filme é foda. Tem, cara, aquela lá, aquela louca, aquela vilã de, que não vai pra lugar, não vai pra lugar nenhum e volta. É a Belina. A Melina vai pra lugar. Vem de lugar nenhum e vai pra lugar nenhum, entendeu? O filme ele se perfaz o filme inteiro, mas enfim, o importante é você gostar, você gostou. Isso aí. Alguém gostou também, além de você. Não sei quem, mas alguém gostou. Cara, eu e o Miotti somos as duas únicas pessoas do mundo que gostou da Reconquista. É verdade. Então eu não posso dizer nada, eu não posso julgar ninguém. É verdade. É verdade. Eu gostei da Reconquista, eu gostei. Se passar, eu assisto. Eu me adoro a gente. Então, antes da gente terminar, eu só queria agradecer aqui todo mundo que mandou e-mail, todo mundo que deixou seus comentários no site. Cara, muito obrigado. Vocês não sabem, assim, como é recompensador receber o retorno de vocês. Queria agradecer especificamente aos e-mails que a gente não vai ler. Foram muitos, a gente não tem muito espaço. Enfim, quem sabe um dia a gente consegue fazer um programa só de e-mail. Queria agradecer o Diogo Lopes Bastos, Everton Felipe, que mandou um e-mail falando sobre o Jurassic Combo 19, falando sobre o roxeamento esquisito da Melina. Esquisito é você. Esquisito é você. Vanessa, médica veterinária, que mandou o primeiro e-mail dela, mas ela disse que ela adora, já acompanha desde 2012, e falando da paixão dela sobre Charlie Chaplin, queria agradecer muito ela, é uma fofa também. Queria agradecer o Alexandre Delfino, que mandou um remake do Robocop, cara, que eu nem acreditei que isso existia. Depois vocês estão olhando aí. É College Humor? College Humor. Cara, eu não sei. É muito tosco. Mas, é enfim. O Robocop tirando no pau de todo mundo. Our Robocop Remake, chama. É isso aí mesmo. Tem também o Paulo Renato, que reclamou do Maia pra caramba, falando que esse Rio só tem piranha, bandido e polícia. Então, ah, não é no Rio, é no Brasil inteiro. Não, é no Rio, ele falou. Ao Igor Fernandes, que mandou esse e-mail com a foto escrota do Calaveira aí, Calaveira bizarro. É mesmo, né, velho? E a todos os outros que mandaram e-mails que eu não tô falando aqui, o pessoal que manda comentário. Agradecer ao Nivaldo, né, por continuar mandando comentários dele, ao José Neto também, nossos dois haters, os dois haters maiores do Jurassic Cast. Continuem odiando, desde que baixe o programa, está ótimo. Então é isso, internet, que ficamos aqui com o Jurassic Combo deste mês e até a próxima. Olha essa notícia, achei o máximo, cara, porque parece brincadeira, mas não é, tá aqui no Globo. Ai, deixa eu abrir. Ai, daí, né? Ai, meu Deus. É verdade. Ai, meu Deus, se está na Globo, tem que ser verdade, porque a Globo nunca mente. Se fuder. You can't see me. Ei, mas vem cá. É, se ele se matar sem querer, ele ainda recebe as virgens? Ah, eu acho sem que não, querer, só não. Vale... sem acho querer, que não. Vale... acho que só vale ali, na hora. Pra... porra, na cara. Só vale se matar inocente. Matar homem bomba não vale. Caralho, tá mais por engano. Dá mais... Aí ele deve receber 17 Alexandre Frota. Ixi. Não, eu acho que ele, no máximo, não, porque aí não rola, né? Pô, o coroa não permite, mas assim, eu acho que deve rolar as descabaçadas do grupo anterior. Sabe, tipo, o meu é... Arrebaba. Aí ficou tudo meio desbeiçada. Desbeiçada, vamos lá fazer, ó. Estão 70 aqui, mas tipo assim, né, já tudo meio... É isso aí que aquela tem tá pra parecendo hoje. Um bife de alcatra, né, lá embaixo. Aquele... Isso, fica meio desbeiçada, sabe? Fica parecendo um Grand Canyon. Isso. É. Que anda e faz plock, plock, plock. Nossa. Como é que você sabe, Yasmin? Ah, não sabe. Não, não fala não, não fala não, não fala não. Vai lá, meu notícia, é. Pelo amor de Deus. Não souberam. Mas já não tinha nome? Hã? Tá falando de qual atração? Da que é essa mesmo. Da tua. Caralho, é burra da pra minha. Caralho. Velho. Da tua. É que pariu, não. Como é que pode ser tão idiota? Sabe o que é isso? Não é a fome. Só come farinha, isso é a, né? Isso é a fé. Ô, Fieta. Não, é porque eu fui ler o e-mail da Clara Tarrafa, aí eu desliguei de vocês falando. Aí, obrigado, vamos fazer o seguinte, Bruno, vamos mandar uma cesta básica todo mês lá pra lá pro Ceará. Ei, pode mandar, eu aceito. Não recuso não. Comida? Recuso nada. Tá certo.